Meu nome é Curtis, sobrenome é Long. Se liga, ó. De boné pra trás, todo largadão. Nunca que ela vai querer, zero condição. Você nem quis saber meu nome. Quando eu pedi seu telefone, você achou que eu ia te roubar. Ali a pouco, de repente, pá, você se apaixonou e não tem volta. Eu sei que é de uma loca que cê gosta. Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão. Agora passa o coração. Agora passa o coração. Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão. Agora passa o coração. Agora passa o coração. Sucesso! Passa o coração pra mim, novinha. Só quero ele. Você achou que eu ia te roubar. Ali a pouco, de repente, pá, você se apaixonou e não tem volta. Eu sei que é de uma louca que cê gosta. Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão. Agora passa o coração. Agora passa o coração. Pro alto que eu sou ladrão. Agora passa o coração. Agora passa o coração. Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão. Agora passa o coração. Agora passa o coração.